Zeca, acionamento TAM 3520. 3A no 3, chama o táxi. 3A, chama o táxi. 3520. Parou táxi Tutan 3520, POB de 144, 2,50 de autonomia, alterna Recife. Alfa, reportando pronto, ponto de espera, ajuste 1,08. 1018 agora no ajuste, Índia e Alfa, ponto de espera, reporta pronto. Qual o seu ponto de espera, TAM 3520? Realizada a linha decolada 10, vento 230 graus, 4 nós. A linha decola da 10, TAM 3520. 3520. Sim, esse 220 graus com meia dúzia. 3520. Para o pushback acionamento no 5, o gol no 8 no 7. Provado, semitax. Alívio, chamaremos no 7. Zero decolado agora, 237, controle 120.8, bom. 208, bom dia. Controlador, bom dia, tá 3520. São 3520, contato radar, suba nível 190. 0 está curvando um pouquinho à esquerda para o 050 para evitar formações aproximadamente 20 milhas. Gente. contato seu gol 18 no 7, 161 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. Táxi Indy Alpha, reporte todo ponto de espera, ajustado no 08. Indy Alpha vai reportar pronto ponto de espera, 18 no 7. Canto 520, chame centro Recife, frequência 12545. Situação posicionada a 10, pronto, boa noite no 7. Linda cola dono 0, vento 190 graus, 5 nós. 7, livre de linhagem, decolada a 10, noite no 7. Centro Recife, 12545. 2545 vai chamar o centro 3520, bom dia. Bom dia. Você é decolado agora os 44, controle 120.8, bom voo. 208, tem um bom dia, 17. Oi, boa noite, 17, decolado na Adael. No 7, contato radar subo 360. Livre ascensão 360, no 7. Objeto Juliette Bravo. Escuta. Bom dia, senhor. É uma solicitação de reboque e pushback da ponte 5 aqui do pátio 3 para a posição 2 do pátio 1. Autorizado, meu escuta permanente, reporte para ingressar no pátio principal.